que estão olhando. Estão com nojinho, medo. O quê? Eu posso te matar, isso. Vou voar no teu pescoço e chupar o seu sangue. Devorar tua pele, não te passa dentro. Eu tô morrendo por causa do seu medo. Sendo que eu não fiz porra nenhuma pra te assustar assim. Se eu ainda aparecesse aqui vestida de Nája, ainda vá lá. Mas olha pra mim, cara. Eu sei que o medo não é mentira. Mas sei também que tem muita mentira que se aproveita do medo pra gerar pânico. E a mentira do pânico é como uma barata. Atravessando o salão, mesmo sozinho, capaz de tremer a festa, mas diferente das baratas, a mentira do pânico quer roer os ossos daquele ensanguentado na cruz. E o raio de muitos insetos